Dado alinhar e manter, cabeceando no 7. Ainda negativo, pela minha indicação, está cruzando o Xané agora o 180. Mantenha a razão até cruzar o 200. Vê, aumenta a razão, Xané 63. T3154, avistado, livre de pouso, pistão no 0, vento 1, 60 graus, 89. Livre de pouso, tá 3154. Chamado para iniciar o táxi? Próximo para o táxi, 3 horas e 40 minutos no meio, Fernando Campinas, 79 agora. Ok, está autorizado até a ponta de espera via Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1012 no ajuste, bom voo. Pátio Índia, está autorizado da 10012, está 3199. Gente, agora em transferência ao centro Recife. Xané 6315. Xané 6315. Chame Recife 251, antena 33, decimal 25. 251, 33, 25, 76, voe na Prodimare. Prodimare da presença, voe. 097, sente o número 2 agora, cópia. Fazendo a cópia, 201. A 097, reduza para 2109. 2109, gol 1097. Confirma? Não foi entendido, a 2097. 2097, o número 2 da guarda cópia. Eu tenho aprovado a subida, tem condições já? Dael Coral. Dael Coral, obrigado. Quem senta? Pode ir, até daqui a pouco. Patamo 9 Mirim, que Mike está autorizando a decolagem, número 7. 120, qual o nome? E a Alfa vai passar antes da Juliette. A Alfa antes da Juliette. A Juliette Serra guarda cópia. Ainda acordou no 0, tá 3, 2, 9, 3. Até a Juliette Serra, na escuta, prossiga. Ok, tô ciente. Abatango November em Yankee Mike, decolado aos 4:08. Chama controle, 119, decimal 35. Controle, decimal 35, lá, vem Yankee Mike. Controle Salvador, Papa Trégua, VBEC Mike, decolador 97, e acessando o meu pé, senhor Rocha. Break Mike, mantenha as condições visuais, o número pede, acione o transponder em posição normal 0134. Informe através do próximo bar. November Break Mike. Mike, não escuta. November Break Mike, mantenha as condições visuais. Doral Sul de Salvador no corredor Axé, informe através do farol da barra. Corredor Axé, reporte através do farol da barra, 9B que mais. Time uniforme Charlie já avisou com o copo? Afirmativo. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 118 decimal 9. 95. Para o táxi do Xané 6142, nós temos 146, 152 após, autonomia de 3 horas e 5 alternadas, são... Até 2000 pés, 10 só. Estou no 097, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador no 012. Beli 12, 3000, voo no 097. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Charlie Texa. Informações curso, transfere para 220. Papá Lima Uniforme Charlie. Papá Lima Uniforme Charlie, autorizado final do 97, reporta 3 milhas no vertical da RMA. Lima Uniforme Charlie, autorizado 197. Lima Uniforme Charlie, confirma parte do destino? É, parte da geral. Cumprindo o corredor Axé. Até o farol da barra. Após a coordenação controle no perfil de saída da Eule da Motiva, a PRZ 1-0 Aerovia. Após, conforme a rota, Pubarba, PRZ 1-6, Brava até o Zulu, conforme. 5037-1935. Do localizador. Mantenha proa, limitar pelo localizador, gol no 097. É, convertida, chefe, farol. A saída da Eule da Morte vai vir a Pizulu 1-0, por base a Pizulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu. 5037, frequência 1-9-3, azul, 4-0-6. É correto, aguarda para push. É, a gente vai apontar, pode. Salvador, o gol 1-6-5-9 para o Galeão, se a gente vai informar, sai para o outro. Gente, 1-6-5-9, número 2, aguarda. Tá. Whisky, ótica bravo, cheque o rádio, a transmissão está muito baixa. Dois por dois. 7,5 informa, passou o mar e cruzando 7,500 em descida para 0,5. Gente, desceu até 4.000 pés, o altímetro em Salvador no 0,2, lua do 7,6. 4.000 no 0,2, só que o vídeo está autorizado para fazer a chegada mais. Autorizado, na chegada a Mari, descendo para 4.000 pés, voa de 7.6. Ok, chegada a Mari, 4.012, de voa de 7.6. Hélice da Reco, reduza para 2.309. Reduzindo 2.30, Santa Romeu, Charles. Direita, perfil de saída da El, Coral, após Golf 677. Após, conforme a rota do plano. 5051, com o transponder, controle de 935. Localizado 240 para IEL, na saída da EL, Coral, confirmação, confirma direito para a decolagem, após o golpe 677. Transponder 5051, controle 1935, gol 2097. Correto, informa pronto, puxa, 2097. Está pronto para o posicionamento 2017. Está autorizado, chama a tarde. Chama a tarde, 2017. Gonomia 59, copia. Oi, copia, Gonomia 59. É autorizado, nível 360. Recorda 1-0, curva direita, perfil de saída da El, Leda, após Irume, Upper November 857, aerovia, após conforme. 5055, controle 1, 99, decimal 35. Está autorizado pro Gavião, nível 360, conforme a rota do ponto de voo. Decola da 590, da El, Lida, Irume. O Estação de Norte, November 857. Controle 1, 99, decimal 35, transponde 055. No 097, voltarei estabilizar. 1935, cuidado, boa tarde. 119, decimal 35, Oxenê 6142. 1935, 6142, obrigado. Boa. Tá quando próximo, vou na mesma final. Para 12.000, eu chamo estabilizado. 2.000, reportarei estabilizado, voo no 097. Controle, boa tarde, Oxenê 6142. 6142, contato radar decolagem, submantendo 350, saída da PUCA. 350, saída da PUCA, 6142. Confere a frequência da torre. Torre opera em 1895. 1895. Autorizado Natal, nível 370, Perzulu 90, primeira aerovia. Decola da 197, curva esquerda, perfil de saída PUCA, transição Zipá, 5441. Corrige, 5041 é o transponder, 199, decimal 35, controle. Tá correto, o vídeo que eu acho que é bravo. Confirma Eros, tá? Ok. A BTA reporta corrida. Se não entrar com o psicológico com a torre, 1895 está presente, o ajuste 1012. Solo azul, 4065, com estacionamento na 03. Aguarda, 4065. Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta. Mike Acosta, prossiga. Ok, sim, só um minutinho. Esse 2097 copiado, livre táxi via Pat Índia, ponto de espera 18 decimal 95, ajuste 10, 12, bom voo. Altimetro em Salvador, 1-0, 1-2. Levando 4.000 para 2.000 pés, está de VLS. Ajustado na 0-2, o Gordo 7. O Charlie Serreco. Siga para o Papa Romeo Charlie Serreco. Vai seguir um Charlie 130. Na aproximação final, 10 milhas à frente, com 150 nós de ground. Reduz agora para 2009. Reduzindo para 200, Papa Romeo Charlie Serreco. Paciente. Viva a direita, chama solo, 1219. 219, igual 966. Fala 659 autorizado, portão 1-0, pushback acionamento, forma táxi. Bono 097, ajustado, livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, 99. Autorizar pouso na 1-0, gol 1-097. Na 966, reporta antes do acidente. Boa tarde, seu Juliette, 96. 884, copiando. Copia, 884. 3 a 0 Caju, nível 230, da cola da 10, curva esquerda, perfil de saída PUCA, Jão, após DCT Aracaju, 5063 no transponder. O controle é para em 1, 99, decimal 35. Obrigado, Aracaju. Mano, tio, nome o pés, decola da 197, curva direita, corredor axé, Marcena 50, 1-0, controle 1935. Correto, é o B? Quero alimentar que decolagem 1895, bom voo, 1012. Azul 4065, autorizado pushback, acionamento e informa táxi. Caribe reportará o azul 4065. O voo 2097. A pista está operando em toda a sua direção? Confirma. A pista está operando em toda a sua direção? Afirmativo. Obrigado. Sou Salvador, muito boa tarde. Jogou 76, final LS, Xuei da 1-0, tem baixado travado visual. Jogou 76, continua a aproximação, aguarda a pista livre, quem negar 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, aguarda a pista livre, Gordo 76. Bono 097, no solo 1800, livre direita, chama solo, 1219. 1219, solo 1097. Interceptando o localizador, Papa Romeu, Charlie Charlie. Solo, Salvador é o gol, 1097, ele trouxe. Precisa decolar de 1-0, gol, 1097. Salvador é o gol 1097. 1097, Vialfa, chamante da Juliette. Chamarante da Juliette, 1097. Solo Salvador, Xané 6321 para autorização 380, Brasília, ciente da Oscar. Xané 6142, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2685, uma boa tarde, obrigado. No 19, decimal 35. 1935, graças. Boa tarde, 2017. 276, já avistado, livre pouso na 1-0. Vento 1-70 graus, 8-9. Ok, tinha bastante gente falando aí, tá difícil de entender. Tô entendendo que tá autorizado o pouso na 1-0 e vento, poderia confirmar? Vento 1-70 graus, 7-9. 0 nada, é o 2017. 4 horas e 3 minutos, ao Fernando Ribeirão Preto, Spartak. Qual alternada? É, Ribeirão Preto, Serra Bravo, Romeu Papá. Direita vem ainda, ponto de espera 1895, 62, no ajuste. Vamos. Vem, ponto de espera 1895, boa, senhor. Bom, trabalho até próximo. 4-0-6. 2-0-7. É, solicite coordenação com o centro, o nível final 200. Gente, guarda o instante. Guardando. Serra Eco, na escuta? Azul 4462, eu tenho identificação. Contato radar mantendo o Uribu 170, afastado sudoeste Salvador, 68 milhas. Voa ITAP, é poste da LDC. Número 3, autorizado, curva à esquerda, circuito da 7 pela direita. Reporta a final da 7, Charlie Serra Eco. Reportará a final da 7, Papa Romeu, Charlie Serra Eco, obrigado. Aguardo, número 59. Certo, aguardando. 1276, no solo 04, livre à direita, continua nessa frequência. Reporta livrando na Fox. Reporta levar na Fox, o gorra do... Azul 4065, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 4065 do azul. Do 6 3 2. 3 2 1, autorizado Brasília, nível 380. Decola da pistão na zero, curva à direita. Peixe de saída, arbora Lefa, peso Luna 7, aerovia, após conforme rota. Aciona 5061, controle 1935. Autorizado Brasília, nível 380, decola da pista no zero, com curva direita, árvore Lefa, no peso Luna 7, rota do plano. 5061 é o transponder, 1935, controle do Oceané, 6321. Tá correto, rota pronto, 6321. Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Oscar, pronto para o táxi. Pode passar. Mantenha a posição da taxiway Delta para o cruzamento. E a Alfa mantém posição na Delta para o cruzamento, para facilitar, gordo, meia. É, ingresso, nome 7, que eu vou no Mike Acosta. Azul 4065, previsão de colagem na 1-0 no corredor Axé, inicialmente 1-1000 pés. O vento no 50 graus 89. Tá livre, vai bater 1000 pés. 4065. 1000 pés, corredor Axé. Tá bom, meu Charlie, Serra Eco, autorizado pouso na 1-7, o vento no 50 graus 89. Ciente, vi pouso para o Papa Romeu Charlie, Serra Eco, 1-7, obrigado. Papa Romeu Charlie, Serra Eco, apenas confirmando o pátio. É pra o hangar da Aerostar. Cobra 09. Senta agora, Cobra. Parte militar confirmado? Próximo. Confirma aeronave. Mike Eco Oscar. Deixa eu pôr meu Mike Eco Oscar, mantém a Oscar agora. Último, Gordo 76, autorizado. Cruzamento da 1-0, prosseguir até o pátio militar, estacionar a frequência livre, boa tarde. Cruza a Delta, cruza a pista, cobra no pátio, frequência livre, voo do setor. Boa, obrigado. Azul 4065, decolando ao 07, aguarda transferência de comunicações, corredor Axé no 1000 pés, autorizando. Gente, mantendo a sua escuta, 1000 pés, corredor Axé, azul 4065. Cobra 09, cópia. Cruzado Serra Bravo, Serra Lima, nível 260. Decolagem da pista 1-0, curva à esquerda. Perfil de saída Momo, transição Nenim, Upper Zulu 2-0, aerovia. Acena 5027, controle 1-1-9, decimal 35, aguarda para iniciar o cotejamento. Duas horas, já posso, 2 horas. 2 horas, alterna o quê? Recife. Recife, direita via Índia, ponto de espera no 1895, ajuste na 0, 1-2, bom voo, 1-8-4. Índia, 1895, 2, 3, 4, 4. 09, cotejo. 909, Papa Romeu Mike Eco Oscar, forma um traço um Embraer da Azul no corredor Axé inicialmente 1000 pés, mantém a separação com o mesmo, decolagem autorizada. Vento 1-40 graus, 0-8-9. Autorizada, ciente do tráfego no visual. Mike Eco Oscar, obrigado, decolagem. Boa, boa, no 8-8-4, no secundário, 1-3-3, decimal 2-5, bom voo. 125, 1-3625, agora 20, 7 graus. Oscar decolou agora ao 09, aguarde transferência. Gente, Michael Costa agora, isso não é certo. Torre, boa gol, 1-8-8-4, pode esperar, pronto. 1-8-8-4, boa tarde. Autorizado ingresso e decolagem pista 1-0. Vento 1-3-0 graus, 099. Autorizado, ali é decolando 1-0, 1-8-8-4. Papa Romeu, Mike é com Oscar. Corredor Axel no mil pés, controle em 1-1-9-35. Corredor Axel, mil pés, 1-1-9-35 para o controle. Oscar, obrigado. Voador, Papa Romeu, Mike Acosta. Mike Acosta, condições visuais, você é para Manati? Positivo, Manati. Gente, o Mike Acosta, inicialmente mantendo a linha do litoral, aguardando autorização de voo direto. Mantendo a linha do litoral, aguardando autorização de voo direto. Ah, Mike Acosta, obrigado. Azul 4065? 65. É, da presente é autorizado esquerda ali, da, mantendo mil pés, ainda temos uma aeronave indecida aí na chegada à Mari da companhia. É, da presente, Leda, mantendo mil pés. Muito graças, Azul 4065. Para a informação do 4065, temos um contato também que próximo a Itaparica aí. Tem uma aeronave sobrevoando o circuito tráfego de Veracruz, porém não está em contato com o controle. Ok. Azul 4462, vamos tráfego em posição de 12 horas, 10 milhas, está curvando para o rumo sul, mantendo mil pés, um Embraer 190 da companhia. 1-1-9-35. 1-1-9-35, boa. Salvador, boa tarde, voo 1-8-8-4, passando Minha. Voo 1-8-8-4, contato radar, sobe manter nível de voo 230, saída PUCA. Subindo 230, saída PUCA, voo 1-8-8-4. Azul 4462, descida até 3 mil pés com ajuste no 0 no 2. 3 mil no 0 no 2. Controle Salvador, autoriza pro Mike Ecosca da presente direto Manati. Autorizado, Mike Ecosca. Braço. Decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 1-0, boa noite. Azul 4065, tráfego superado, está livre subida até o nível de voo 340. E está livre agora para o 340, Azul 406. Papatango, quilo uniforme, quilo, prossiga. Alvorada, Mundial 290, na magnética 070, mantenha do nível 090 para manter. Gente, mantenha o 090, o quilo uniforme, quilo. Depois, confirme seu chamado para pouso em Maceió. O pouso alto 2000, quilo forte. Copiar 2000. Voo 9659, decolou agora o Zuno 4, controle 1119, decimal 35, bom voo. 3935, obrigado, bom fim de semana. Tranquilo, reportará o máximo. Controle de saída do Quartar, seria o Gol 1659, decolado, cruza 1500 pés. Voo 1659, contato radar, sobe e mantém nível 360 na saída da EL. Ok, na saída da EL, 3... confirme 360? 360, que eu tenho autorizado aqui. É, pode ser. É... Vale a pena, obrigado. Ok, iniciando curva à direita na DAEL, possibilidade direto Leda? Inicialmente devido a tráfego, autorizo direto da EL. Direto da EL, tá? Já certo, obrigado. Passou no meio, a sua identificação. Passou no meio, contato radar agora Nordeste de Salvador, 62 milhas. Mantendo o nível de voo no 00, voo e proa de Bonf, pare de interceptar a chegada Bonf. Voo no 659, livre Leda. Azul 4065 da presente direto Mótima. Direto Mótima, graças ao Azul 4065. O voo no 659, autorizado Leda. Ok, gente, da presente Leda, muito obrigado. 659. Pode prosseguir para 2000 com interesse? 6304 aguarde. O azul 4462 estabilizado, completa final, chama torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, boa tarde, obrigado. O Xamé 6304 está livre, descida até 2000 pés, ajuste 10012. 2000 pés, 10012, considerando a restrição etapa, 6304. Positivo, livre das restrições. Controle o Papa Romeu, Mike Acosta, livre a frequência, coordenação de tráfego local, bom pouso e Manatia, até o regresso. Obrigado. Azul avistado, pista livre, pouso autorizado. Vento 150 graus, 082. Livre pouso, 4462, baixador. 545, bom voo. 12585, alterno 2545, boa, voo no 884. O pastor no meio da presença autorizada, proa da posição, pelô. A proa da posição pelo Papá Eco Lima Oscar. Pé 314 autorizado a final do procedimento, recorte estável. Autorizado a encontrar estabilizado, 314. 4462, solo 120, libere à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9. 219, 4462. Azul 4065, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 1, 2, 1, 3, 3, 2. Muito obrigado, excelente final de semana e mais uma vez, muito obrigado pela autorização para parar. É isso, disponha, bom voo. Obrigado. 6321, confirme? Afirmativa no 11 para o pushback acionado. Gente, no 11 autorizado, 6321. Copiou, Xané, 6321 para o pushback acionado, hein? Copiei, autorizado, puxar no 11, chama táxi, 6321. Câmara táxi do 6321. Passou no V6, descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. Localizador, 6314. Na 6314, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, bom trabalho. No 659, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133325, bom voo. 251-3325, voo no 659, grato. Salvador, Xané 6314. 6314, do Xané, boa tarde. Tráfego ainda não no visual, continua aproximação com autorização para pouso, ajuste no 0 no 2. Foram 012 no ajuste, está passando sim para 6314. Papá e uniforme Delta, Alfa e Anki, prossiga o controle. Tráfego avistado, pista livre, pouso autorizado. Vento no 60 graus, 099. E pouso na 190, 6314. Thank you.

5, torre operando na frequência 1, 8, decimal, 95, solo e tráfego, 1, 2, 1, decimal, 90, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre taxiway, Juliet, e taxiway, Índia, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122, decimal 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que recebeu informação, papá. Salvador International Airport, informa... Cobra 0, presente, 2895. Cobra 09, boa tarde, reporte no hotel, solicito o cruzamento da cabeceira. Presente da presença, autorizado, na Delta, reporte novamente. O pastor Romeu teria condição de incrementar 20 nós na velocidade? Pastor Nomeia. Teste copiado. O pastor Nomeia reposta quando tiver condição de aprovar a posição do Uno. Poderia com a Elenfa 6321? Autorizado 6321. Elenfa 6321. Solo Salvador, boa tarde, está 3155. Solicitou 340 para Guarulhos, só para fora. 3155, formação Papá, 320 já aprovado, copia, aguardo 34. Para, já copia. Gente, Guarulhos 320, autorizado. Alta conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva direita, da El Leda, Motivan. 5124, transponder, controle 1935. Mais visuais. Único tráfego na região conhecido, já informado, está passando agora por cima da sua aeronave, no nível de voo 090. Quando possível, o senhor chamar de pouso lá em Caetité. Correto, portão 5, chama pronto para o estacionamento 3155. Chamará. Papa Romeu, Isso, Oscar Bravo, decolou agora, uso 34, controle em 119, decimal 35. 1935, obrigado. Tá, formaçãozinha 10 minutos na frente. A critério. Controle Salvador, Papa Romeu e Sosca Bravo. Isso, Sosca Bravo. Contato radar, sobe e mantém nível 370, sai da PUCA. Sobe pra manter 370, sai da PUCA, Sosca Bravo. Delta Alfa Yankee. Controle Ural. Controle Salvador, escuta o SH 6326. Sempre a informação, papá. 326, aciona identificação. Mantenha o nível de voo 090, voe Mari para interceptar o perfil da chegada Mari, reposte Nidel. Gente, quando Mari na presença, está Nidel. Gente, aguarde um instante a coordenação sua descida junto ao controle de Ilhéus. Ainda está na área do meio. Papá uniforme Delta Alpha. Papatango Kilo, uniforme Kilo. Por gentileza, uma ponte com o papai uniforme Delta Alfianque. Peça ao mesmo para acionar o transponder 5024 e se ele tem o chamado de pouso em Caetité. Pastor no meia, esquerda, prono 40, autorizado a final do procedimento. Pastor no meia, a prua 140 para final do pista 10. Vento no meia 0 grau 099, decolagem pista 10, autorizado. Salvador, Gol 966, posição 9, pushback, acionamento. Gol 966, autorizado, 9, chama tanque. Chama tanque. Salfiano, copia o controle. Positivo, acione o transponder 5024 e seu chamado de pouso em Caetité. O 024. Copiado 2043, o chamar de pouso Delta Alfa aqui. Pastor no meio estabilizado. Pastor no meio estabilizado. Chama a torre 1-9, decimal 95, bom pouso. Chama a torre 1-9, decimal 95, pastor no meio. T326, livre descida até o 060. Meia, no final do procedimento INS X-ray. Gente, o pastor no meio continua a aproximação, aguardando pista livre, ajustando 092. Pastor no meio, aguardando pista livre. Oxalé 6321, nos chama o centro. Frequência 1288, secundário 1260, bom voo. 288-260, Oxalé 6321, obrigado, senhor. Cobra 09, decolou agora aos 39, livre de restrições. Controle agora em 119, decimal 35, negativo restrição, 060. Ok, livre de restrições, controle 1935, cobra 09, boa tarde. Já está desacoplado, sim? Já está desacoplado. Autorizado, push, chama ataque, 3155. Obrigado. Obra 09, boa, contato radar, sobe manter nível de voo 260, saída MOMO. Sobe mantenha 260, saída MOMO, cobra 09. Estouro no meio, trânsito avistado, vista livre, pouso autorizado. Vento 140 graus, 099. Pastor no meio, pista livre. 3-1-0-2-3-2-7. Táxi do voo 966, temos 112, 2 horas, alternando o Recife. 1966, táxi, autorizado até através de meia dúzia. Observa as 2 da TAM, puxando no 5, coloca o mesmo livre o seu táxi. Liga até o ponto de espera via Índia, torre 1895, ajustado 1012. Boa viagem, 1966. Tem que ter outra vez de meia dúzia, igual 966. Whisky Oscar Bravo, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundário 12545, bom voo. Positivo, chama o centro, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. Chama Recife agora 126, decimal 85, 125, 45, Oscar Bravo. Ranger 1966. Estabilizando no X-Ray 10, Gol no 620. Gol no 620, completa final, chama a torre. 118, decimal 95, no pouso. 1895, obrigado, até já 620, bom dia. Boa. Então libere na Echo, na minha escuta. Chame Fischerito. Libere então na Fox. Final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reporte estável. 2102, porta 93217. Alfa Delta reporta para o cruzamento da 10. Pouso autorizado, pistão 10.